contar, partir daqui de dentro. Que o sistema então me fez virar um detento. A sua cabeça até parece vai explodir. Meu Deus, como eu quero é sair daqui. Eu não sei o que faço. Eu sei que agora é limitar todos os meus passos. Humildade de sempre eu proceder na mente. A gente chega chegando aonde sempre tem gente. Sempre vive dividindo tudo. Um exemplo bom seria se assim seguisse o mundo. Não sou exemplo de nada, sei que dei muita cabeçada. Agora não posso jogar com estas cartas marcadas. Bato saudade no peito, quero sair, não tem jeito. Tem gente que acha bem triste, outras dizem bem feio. É bom ser sempre esperto, fique sabendo que é certo. Nunca dê mancada pra não ver aqui de perto. A Deca é minha pessoa, sempre gente fina. Não existe coisa mais bela lá que sempre me fascina. Tá lá fora me esperando, a barra tá segurando. Segura daí, segura aqui, fica fria que eu já vou sair. Cadeia no bolso, se segura, corra, socorro. Vai tomar no cu, nunca mais prendo meu cachorro. É só lixo e escória, cada qual tem sua história. Lembranças na sua memória, já foi os tempos de glória. De cabeça erguida, volto pra minha quebrada. Minha vida vai ter subida, vou deixá-la sossegar. Vou deixá-la sossegar. Eu quero ter a vida sossegada, não jogarei com cartas marcadas. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida eu volto pra minha quebrada. Eu quero ter a vida sossegada, não jogarei com cartas marcadas. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida eu volto pra minha quebrada. Eu não volto mais aqui dentro, o meu relógio tá lento, meu pessoal tá fora, quero bem logo ir embora. Levar uma vida agradável, não ser mais um imprestável aqui, que é vida de cão, indireto tem rebelião. Comeback vai me procurar, nunca mais vai me achar. Meus planos todos vão mudar, não quero mais aqui voltar. Respeito muito no X, pra não ser mais infeliz. Então não paga de lock pra não parar lá no pote. Aí vai ver como a sua alma sente vergonha. Tá confinado, nada, vendo de pão e água. Você vê noticiário, todos os problemas diários. Governo te faz de otário no sistema carcerário. Se eu errei, já paguei, pelo tanto que fiquei. Só eu sei o que passei, se eu pequei, já penei. Eu quero ter a vida sossegada, não jogarei com cartas marcadas. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida eu volto pra minha quebrada. Eu quero ter a vida sossegada, não jogarei com cartas marcadas. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida eu volto pra minha quebrada. Nada melhor que ficar perto da nossa família. Sei que meu som vai escutar, eu vou seguir minha trilha. Meu mundo tá bem pequeno, já estou no veneno. Pra minha alma foi um treino, quero curtir um sereno. Eu quero ter a vida sossegada, não jogarei com cartas marcadas. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida eu volto pra minha quebrada. Eu quero ter a vida sossegada, não jogarei com cartas marcadas. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida eu volto pra minha quebrada. Eu quero ter a vida sossegada e de cabeça erguida, eu volto pra minha quebrada. Eu volto pra minha quebrada. Eu volto pra minha quebrada. Eu quero ser. Irmão do ser, não nos chame de irmão. Estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia.